na Yamambai, né? Qual que é a expectativa de vocês? Nossa expectativa é boa. Nós sabemos que a equipe de Figueirão é uma equipe forte, que em Rio Brilhante, agora na terceira fase, eles jogaram contra a Água Clara. Foi uma goleada, né? Foi 6-2 para a equipe de Figueirão. Nosso time é um time de um elenco muito bom, por isso eu acredito que nós podemos também fazer um bom jogo lá e passar para a semifinal, né? Mas a gente sempre sabe que jogo é jogo e tem que respeitar a equipe adversária. Agora são 8 times aí nas quartas de final e 8 times de 64. A gente sabe que essas equipes tudo tem alguma coisa de diferencial, de diferente já para ter chegado entre as 8, né? E nós vamos lá fazer a nossa parte e tentar chegar à semifinal. Né? Como está o clima da cidade? Ainda mais vocês se classificaram nas oitavas de final, depois está perdendo 2-0 para o Corumbaense ali. Tem uma rivalidade ali do lado ali. E foi buscar assim, no finalzinho, né? Como que tá? O pessoal lá no nosso município, depois dessa vitória que nós conseguimos lá sobre o Corumbaense, que foi um jogo bastante difícil, né? Nós fomos buscar lá, estávamos perdendo de 2-0, faltava 7 minutos para terminar o jogo. E nós conseguimos o empate, ganhamos a partida dos pênaltis. E aí o pessoal da cidade, os torcedores estão muito empolgados e torcendo muito pelo nosso time, né? Sabe do nosso trabalho, tudo que a gente vem fazendo para formação dessa equipe, para levar o nome do nosso município. Então o pessoal está perguntando bastante como vai ser a fase, onde vai ser, mas todo mundo já está sabendo que nós vamos lá defender, né, a bandeira do nosso município, da cidade de Miranda, lá em Yamambai. Então é isso aí. Eu só queria que você me passasse a lista de patrocinadores, o pessoal que está ajudando, está apoiando o time. Lá nós temos o rapaz lá da Motomac, né, que é um empresário, né? O apelido dele na cidade é Biscoito, que tem nos ajudado bastante. Tem um rapaz lá da Cerâmica Pauliceia, que é meu amigo também, o Elton, que tem ajudado bastante. E o apoio maior que nós temos lá é da nossa prefeita, da prefeita Juliana Almeida, né? Que é prefeita lá no nosso município e que tem feito a parte dela e contribuído bastante com o nosso time. Então é isso aí, o nosso trabalho, nós estamos aí para, se Deus quiser, você nós